Quem gosta de Carlos Drummond de Andrade? Quem gosta de Carlos Drummond? Gosta? Gosta de Carlos Drummond? Gosta? Eu odeio, sério. Não vejo a menor graça, eu sou um saco. E queria homenageá-lo, ele, meu ódio mortal por ele. Eu não sei aqui, mas lá tem uma tradição onde eu moro. Pessoal, de, se for de hardcore, sempre faz uma música daquele seu objeto de ódio. Tem uma banda dos amigos meus, é Ornitorrinco Suicida. Aí fizeram uma música, eu odeio aquele que. Aí, mas o que eu mais gosto é a netinha de Dona Lázaro, que fizeram Eu Odeio Daniel Azulay, é linda a música. Aí eu resolvi fazer Eu Odeio Carlos Drummond de Andrade. Me desculpe, mas eu odeio mesmo, é um saco. Eu odeio o Carlos Drummond de Andrade, de Andrade. Eu odeio o Carlos Drummond de Andrade. Havia um poeta careca e chato no meio do caminho. No meio do caminho havia um poeta chato e careca. Então o anjo torto que jogava RPG comigo disse: Tia, como o pessoal da minha infância me chama, Tia, eu me decepcionei com aquele girino mineiro e não consegui ganhar meu par de asas 2000 Ultra Plus, Tia. Então, Tia, vai ser gosto na vida. Eu tô tentando essa merda até agora. Mas é do coração. Vou dar pro cara sério, agora o quadro sério, assim, com esses problemas.